Como é que a gente faz para encontrar o equilíbrio do corpo, da alma e da mente num mundo tão conturbado igual o nosso, acabou? Ixi, filho. Vocês estão em busca de tanto, encontrar tanta coisa já aqui, filho, e vocês não estão encontrando muita coisa, não. Essa daqui é uma estátua do caboclo. Na verdade, isso aí é um assentamento, né? É um assentamento direcionado ao caboclo Treme-Terra, né? Feito num tronco de jurema, né? Jurema, para quem não sabe, é uma árvore sagrada, né? Num culto semelhante à Umbanda, que eles praticam no Nordeste, né? Esse assentamento é direcionado ao caboclo Treme-Terra, né? Então fale para mim, temos três imagens de caboclo ali. Três Da imagens. esquerda para a direita, quem que é? Primeiramente, a maior imagem ali é seus sete flechas, Deixa eu né? mostrar aqui. Seu sete, e por que que você decidiu colocar os seus sete flechas ali? Seus sete flechas é. Na verdade, não tem muito Afeição porquê, né? sua. É mais pela imagem ali, a imagem está simbolizando o caboclo, né? Tá. Se ela tem um nome escrito ali, gravado nela, de sete flechas, eu não dou muita importância para isso. Mas aqui é direcionado aos caboclos no geral, né? Então tá ali, né? A firmeza é direcionada ao seu Treme-Terra. E quem tá ali, a outra imagem que tá é caboclo Pantera Negra, né? Bom, o do meio é o seu Treme-Terra Sim. e o da direita é o seu Pantera Negra. Pantera Negra, E por que que o do Pantera Negra tá aí? Ah, não sei explicar por quê, né? Uma entidade, Tudo. é uma entidade que eu tenho uma afinidade muito grande também, né? Entendi. São esses dois caboclos aí, Pantera Negra e Treme-Terra. Tá bom, então. Somente isso, só. Tá bom, se quiser dar início aos Você trabalhos. pausou aí? Não. Então Pode. beleza, vou bater uma cabeça aqui, vou fazer minha oração, tá? Como todo procedimento de Umbanda, né? Foi assim que eu aprendi, cara. Na casa de Umbanda que eu frequento, né? E aqui não é uma casa de Umbanda, lembrando que aqui é a minha casa, mas é aqui que eu faço assim, né, meu? Eu tenho o mesmo respeito que eu tenho como eu tenho lá. Lembrando que o sincretismo católico existe na Umbanda, né? Eu tenho de costume fazer uma oração aqui, né? Em firmeza ao anjo de guarda, né? E às sete crianças de Umbanda. Aonde anda o carro? capangueiro da Jurema, que até agora não apareceu. Aonde anda o capangueiro da Jurema, que até agora não apareceu? Ok, caboclo. Sabe, seu caboclo? Chate. Eu posso pegar alguma coisa pro senhor, seu caboclo? Charuto? Pode pegar tipo uma dor de caboclo. Tá, vou pegar, seu caboclo. Salve, seu caboclo. Satisfação, viu? Salve, seu caboclo. Veja. Qual que é o nome do senhor, seu caboclo? O fato do senhor ser um caboclo de Xangô tem a ver com o senhor trabalhar na linha de fazer justiça? Diretamente ligado com a linha de Xangô, com linha de justiça. For determinar no assunto que esse caboclo trabalha. Mas na Umbanda, trabalha muito com energia, descarregar de parte de pessoa que procura cajuar para em busca de orientação. Gosta de trabalhar, tá entendendo? Trabalhar queimando energia que está cajuar. Que está no ambiente, que está em pessoa de qualquer jeito que se encontre. Mas Chi Caboclo, Chi para trabalhar para Juticha, Chi que Chi trabalha já dor de Juticha, Chi pai chamou, Chi tá entendendo? Chi Caboclo, Chi demanda Chi com energia, Chi Caboclo Chi trabalha muito, Chi terreiro, Chi Caboclo de manda. O que que faz a pessoa ficar suja no espírito, seu caboclo, que requer, que carece da sua limpeza? Seu passe. Xi pessoa, Xi qualquer Xi pessoa pode Xi. Xi caboclo quando Xi chega Xi na matéria de Xi fio. Também se chega para te fazer descarregador, porque se qualquer pessoa te traz para você durante seu jogar, sua caminhada no decorrer do dia, te traz essa energia, que se carrega, se pessoa, se qualquer tipo de pessoa te feito de energia e que te traz, e te puxa essa energia, e te puxa essa energia, de pensamento. De sentimento, vai te trazendo, É Xi de mágoa, é Xi de rancor, é Xi do dia a dia, de Xi pessoa, Xi colocar Xi inveja, essas coisas, e Xi caboclo, Xi faz esse trabalhador, descarregando Xi cavalo, descarregando Xi aparelho, para Xi poder Xi trabalhar. E Xi, cada Xi pessoa, carrega a sua energia, se devido ao local que faz, se devido à sua conduta que te segue. O senhor é um caboclo da mesma linha do Pantera Negra, um caboclo feiticeiro? Que caboclo se feiticeiro. Que caboclo tem esse conhecimento de fazer esse feitiço. E se deixar, se cruzar esse. Que caboclo se desce e. Em gira de esquerda, de esquerda, Xi. Sim. Xi caboclo, Xi. Isso vem com o nome de Exu. Xi caboclo se desce com o nome de Exu, com o nome. Xi caboclo se desce com o nome de caboclo, Xi treme terra, você está entendendo? Xi Exu treme terra, Xi outra entidade. Mas Xi caboclo pode se cruzar, vir cruzado Xi na linha de esquerda. Xi caboclo já é Xi cruzado na linha de esquerda para trabalhar. Já. Xi. Porque esse caboclo tem Xi autorização de trabalhar para pegar qualquer Xi tipo de energia, tipo, cruzado da esquerda, Xi direita, caboclo tá aqui para Xi fazer isso. Sim. Xi não tem problema para mim, Xi precisa Xi deixar Xi esquerda, direita, Xi caboclo desce, Xi caboclo faz, Xi caboclo tá aqui para a gente fazer. Xi caboclo Xi tem entrada, Xi pantera nele, Xi também desce para Xi fazer seu trabalhador. Por que que os caboclos feiticeiros hoje são raros na Umbanda? Esse caboclo é muito antigo, esse caboclo de pantera negra, esse caboclo de temeté, esse caboclo que é antigo demais, irmão. Se as pessoas se dão valor para os nomes de entidade, que se estão mais em alta, se sabe? Xixi caboclo, xixi caboclo se pé na banca, xixi caboclo qualquer outro que seja, flecha dourada, xixi mata, essas coisas. Se as pessoas. É que se está mais no alcance das pessoas de hoje do que se. É que se as pessoas não têm culpa, é o que elas conhecem, é a informação delas que elas passam xixi caboclo. É o que está presente na vida delas. É o que elas acreditam que seja para elas, é o que elas sabem e sabem fazer. É assim que chega isso, é filho. Por que que o senhor muda tanto a voz do menino? Porque se acabou que se pegar esse aparelho do menino, se está aqui se presente se falando na essência de se acabou. Esse menino não está aqui se falando. Se quem está aqui se falando pelo menino, esse menino se empresta o aparelho para se acabou que se manifestar. Esse caboclo, tem vários tipos de caboclo, moço. Esse caboclo se tem em terra, esse caboclo distante de homem branco. Está indo muito longe. Esse caboclo que se trabalha na linha de caboclo, Mas chiquitinho interesse, pai de família, de ir a pé do convívio de sociedade das terras dos homens aqui. E de caboclos mais afastados, de caboclos mais perto. Isso aí depende da linha de caboclo. Depende do caboclo que dá pra falar. Depende do caboclo que dá pra atender qualquer tipo de chatão. De caboclo. É assim que se fala, viu? De caboclo. Se costuma se mais trabalhar, se com energia de, se descarregando. Se caboclo não é muito de falar, é falador. Se caboclo fala fogo, fala pouco, se para menino se pensar. Se no que caboclo falou, se com uma palavra ou duas, se caboclo. E se pessoa se pensa nisso. Nossa, cara. Agora se caboclo. Se caboclo gosta das palavras se falar. Mas é que é assim que chega a boca, se faz o seu trabalhador, irmão. Sim, tá certo. Por que que o senhor vem mancando o seu caboclo? Isso depende de como se fio, de como se caboclo se pega fio, se faz coisa dona ia, se faz se mancar assim. É porque se vibração espiritual que se pega na corrente, na matéria de fio, faz de fio se andar assim. E se personalidade, se caboclo se tem interna, se muitos caboclos que se manifesta de interesse, se faz de mancador. Assim como se outra gente se nego veste curva, se fala grosso, esse caboclo se... É um traço característico da linha do caboclo. Esse não se todo, mas esse caboclo que se desce nesse menino, se já se desce, já se está cruzado esse meio para lá, da frente para cá. Entendi. Claro. E o senhor sendo um caboclo feiticeiro, que ocupação o senhor tem no mundo astral? O senhor briga com o mago negro, é isso? Esse caboclo, se tem esse lado de mago negro, mas nem sempre esse caboclo. Esse caboclo se bate de frente de mago negro. Mas se mago negro se manda. Se demanda para se fio, o caboclo tem se fosse poder para quebrar aquela situação. Esse caboclo faz, esse caboclo quebra de demanda de qualquer situação. Ele é de mago negro que for. Você tá entendendo? Que esse caboclo tem de. Dentro de lei de Umbanda, esse caboclo muito grande. Esse caboclo é muito força. Se força de mago, se não chega forte, se aqui se fica assim pequeno. E esse caboclo tem uma legião de entidade que se trabalha junto na lei de pai maior de seu xalá, de sete linhas que se acompanha, assim como o chinego velho tem, que tem um monte de funções para te servir. Para ajudar esse caboclo. Diversas funções, mas caboclo tem. Se força suficiente para demandar contra qualquer demanda, seja de mate, de queimado, de qualquer de fogo. Caboclo se quer manter. Claro, claro. E o que o caboclo mais acha importante que hoje, na humanidade que a gente vive nos dias atuais, o que a gente podia aprender, seu caboclo, que é importante? Ixi, filho, se essa pergunta de você, se essa pergunta, mas vocês podem se aprender tantas coisas, né? É que vocês se dão valor para as coisas que mais se apereiam de vocês. Se pataco, se um monte de coisa, se coração de mulher, de um monte de coisa. Se caboclo. Para acabou, para qualquer amigo espiritual que esteja em outro plano, as coisas são bem mais importantes do que essas coisas que tu tem aqui na Terra, tá entendendo? Sim. Então, é difícil acabou falar para vocês. Acabou que não pode exigir de chifre encarnado, que está muito apegado com essas coisas de chiqueirê, se tem. Mas se uma coisa é certa, chifre. Qualquer pessoa que vive em usar essas coisas, se sente vazio dentro dela, você tá entendendo? Se sente falta de alguma coisa, falta uma direção, se falta um caminho. Se caboclo está aqui, se pode orientar, mas se caboclo não pode vir puxar essa pessoa para a palavra. que pessoa vem xingar até caboclo, caboclo pode falar. E muitas pessoas chegam até caboclo xingando a mim, mano. Caboclo está aqui para fazer seu trabalho. Trabalhador. E caboclo não está preocupado se a pessoa te vai acreditar ou te vai ficar feliz. Caboclo te faz aquilo que está necessário. Já é para queimar um feitiço, tirar a descarga, fazer o que for. Caboclo sai da linha. Caboclo sai da linha de um bando para fazer as coisas. Aí já vieram aqui. Sim. Ô, seu caboclo, como é que o senhor escolhe o médium que o senhor vai trabalhar? Esse já vem esse fio, esse de uma guerra espiritual que fio carrega, você tá entendendo? Esse fio já tem uma ideia agora formada, é uma corrente que se liga da outra. Aí ele pode ser que se disputa uma outra entidade para ficar com esse fio, mas se depende da casa que ele escolheu, do lugar que ele for frequentar, depende se de sintonia que fio. Olha a vibração que o caboclo tá, caboclo é quem fica. Esse fio de caboclo já se pega, já. Desde o começo do terreiro que se frequentou. Esse fio já não se fazia ideia de nome de caboclo, se de outro aquilo. Mas com o tempo esse fio vai acreditando e tendo fé naquela palavra, se conhecendo o caboclo, vai trabalhando, vai desenvolvendo a espiritualidade do fio. E esse caboclo vai pegando, vai ficando esse caboclo. E esse fio passa a se gostar de caboclo. Se do mesmo jeito que se gosta de chicaveira ou de chinego velho também, de qualquer outro. Esse caboclo se faz presente na vida desse fio. Se tanto seja de do mesmo jeito que ele tem os seus de lá, ou se pretinho velho, de qualquer coisa, esse caboclo também tá. Esse fio também dá se. Xi seu valor para caboclo. Ah, é? Xi. Ele dá o valor do que o caboclo merece? Respeito? Xi, viu? Xi, viu? Começa a passar a sentir. A partir do momento que Xi trabalha com o caboclo, Xi caboclo, Xi viu, não faz mais esquecer do Xi. A partir do momento que Xi tu Oxi tem uma experiência com os guias espiritual, isso vai ficar marcado em você. Isso tu vai, não vai esquecer tão fácil, tu vai reconhecer o valor que tem, sabe? É. E do mesmo jeito que esse fio pede para esse povo lá de baixo, para esse povo de negro velho, para esse povo de caboclo, também já pedido. Isso não pode ficar, porque se fio só se pede lá, esse fio vai. Aqui se completa ou aqui se vazio. Então se existe uma necessidade de fio se ter aqui e fio se ter lá também. É por isso que tem se fio tem todas essas coisas. E se fio vai, toca seus fundamentos do outro lado e faz essas coisas desse lado também. Porque se espiritual, se está englobado em tudo, fio. Se não é numa coisa só. Você está entendendo? Sim. E esse caboclo se tem muito valor. E se pelo respeito esse menino, e se independente de qualquer coisa, se começou sua caminhada na lei de Oxalá, na lei de caboclo, na lei de negro velho, se na terra de um bando pequeno desse tamanho, só que de coração muito grande esse filho. Onde se lá se foi abraçado, se foi acolhido. Lá sim, se sentiu. Se amado pelas pessoas, de abraçado, a gente teve conhecimento. E foi lá que tudo começou com o chifio. Entende? Você tá entendendo? É. Ô caboclo, tem um jeito de viver sem ter sofrimento na terra? Se viver sem ter sofrimento na terra, sofrimento se faz parte da sua vivência. Se não adianta você procurar as fugas para não ter sofrimento. Eita. Isso não vai acontecer, viu? Não. Se quem falar que sua vida é perfeita sem problema nenhum, você está mentindo, viu? Isso não é verdade. Então, se caboclo não pode te responder isso pela natureza do João, entendendo? Que se as pessoas pode chegar aqui para tu e falar isso está tudo bem, isso está tudo feliz, isso não é verdade. Que se lá de dentro, se não está tudo bem, se não está feliz, se está ali mesmo. Se as pessoas te procuram a felicidade a qualquer custo, em busca de qualquer coisa, filho. Mas a felicidade te encontra nas coisas mais pequeninas e simples da sua vida, você tá entendendo? É isso, cara. É, filho. Filho, não adianta fugir. Esse bicho aqui já fugiu terra. Se põe muitas vezes, se fugia, a gente não se encontrava e nada se dava chance, fazia isso, aquilo, outro. E se as coisas não é assim, se viu, achar a natureza da vida é construir, evoluir e seguir em frente. E crescimento se dói, está entendendo? Uhum. Então, se sua evolução vai se basear no seu tropeço de dor e de crescimento, viu? Isso que acontece de filho. E assim que se como nunca foi diferente com ninguém que já passou aqui, chegar com o nego velho, com o caboclo, todo já teve suas experiências na terra para passar as coisas suficientes para poder chegar e se ter uma maturidade a ponto de chegar e falar assim, agora é assim. E aceitar as coisas do jeito que elas são, você está entendendo, filho? Sim. Ô, seu caboclo, como é que o senhor faz para escolher a casa quando o senhor é o guia-chefe da coroa do médium? Escolher a casa que o senhor quer que ele participe. Acabou que xi. Se viu se passa a se apresentar uma chama casa? Xi? Sim. E se passa mais um ano? E se passa mais dois anos? E se. E se as coisas não vão se corresponder se do jeito que a gente faz ser, mas às vezes não é se culpa só de caboclo que escolhe, filho. Se menino se tiver na cabeça, se ficar avisando, se defeito de pessoa, essas coisas, se outra, se não vai parar em casa. Mas se casa não for boa para filho, se caboclo não tem pressa. Caboclo se espera a hora que for até chegar. E se deixa de casou. Esse chão de caboclo pisa, se muito sagrado. Se porém, se não é, se não tem nenhum. Uma firmeza. Se firmeza se tem. Sentamento. Se não tem nenhum chiplacador na porta te falando que se chega aqui e que se vai se alcançar alguma coisa. Sim. E se viu se aqui, essas coisas de caboclo. Se firmeza, se assentamento se tem. Tem. Tá entendendo? Sim. Mas se caboclo não tem peça para escolher esse caso ou outro. Se fio, junto com os caboclos, vai saber que cajuá que se deve pisar. Que chão é firme para se fio ficar aonde se guixar aí. Seja de qualquer segmento que fosse de Umbanda, de Oxalá. Se não tem problema. Se caboclo se pisa na Umbanda. Se caboclo de Umbanda. Se aqui esse caboclo se fica, pode me se for. Se fio for, esse caboclo se acompanha junto. É verdade que além dos Exus, os caboclos também podem nos acompanhar nas nossas jornadas diárias como protetores? Claro, filho, que acabou que se acompanha diariamente contigo. Acho que tu basta te acreditar. Não é só Exu que se acompanha diariamente na sua jornada. Isso não, Chifio. Se acabou que você está aqui. Por que se não? Se acabou que só está presente quando? Se na terreira? Se não, sim. Acabou que você está presente na vida das pessoas. Se acabou que você está presente na vida do filho, sim. Se diariamente. Se tu pode se pedir para caboclo também. Se caboclo vai fazer por você. Você está entendendo? Sim. Esse é onde a gente vive. Caboclo estará sempre de braço aberto e de olho no fio. Se cuidando da espiritualidade dele para não desviar de para lá, nem de para cá. Deixa eu ver onde é esse bicho. Seu caboclo, o que acontece se o senhor estiver fazendo algum trabalho de resgate no umbral, ou estiver lá na Aruanda e a gente pedir para o senhor vir aqui ficar perto da gente? O senhor escuta lá longe? Se caboclo, se nenhuma entidade se trabalha sozinho, se fio. Se caboclo se está aqui, se está aqui em Aruanda, se está lá onde que quiser, se caboclo se está. Se você se acredita, se caboclo nunca vai se deixar sozinho. Se caboclo. Se caboclo se está de Aruanda, se caboclo se está aqui, Isso aqui se não interessa, não cabe achar você. Mas se caboclo se tá aqui, se faz presente na sua vida, seu filho. Se acredite nessa força que caboclo tem, que se não é pequenina não. Que se fosse, é se maior que essa mata toda aqui que se tem aqui. É muito maior isso aqui. O que que o caboclo aprendeu na última encarnação que teve a oportunidade de viver aqui na Terra? Esse caboclo não se aprendeu nada, que esse caboclo está sempre se aprendendo um pouquinho. Mas esse caboclo se viveu aqui. A maioria dos caboclos que desce se manda, esse caboclo se basideiro. Esse caboclo se tem a ancestralidade mais próxima de pessoa que está. Esse caboclo se aprendeu muito. Assim como se homem branco, se qualquer homem negro, esse caboclo também tinha um povo sofrido. Esse caboclo aprende. Com cheio de efeitos que você aceita, o caboclo já está sempre aprendendo de casuar. E vendia e vivia fazendo esse xamanismo instintivo e se cultuando seus ancestrais também. O senhor? Esse qualquer caboclo. O senhor tomava a bebida do poder? Isso é de natureza, esse caboclo. Esse caboclo, qualquer tipo de caboclo se viu, se faz força na natureza para se elevar espiritualmente. Se não tem outra, se não tem farmácia na mata, Chifio. Não. Pai. Entendi. Hoje o senhor respeita alguma hierarquia? Chibi, se a gente se respeita a hierarquia, se acabou que você está dentro de uma lei, se você está entendendo? Se toda a gente sua hierarquia, se toda se respeitada, se o mais baixinho já tem seu respeito, se mais alto também. E esse caboclo se respeita assim. Esse caboclo se aprendeu a se respeitar. Você sabe? Que as coisas não é do jeito que esse caboclo faz. As coisas são do jeito que o senhor lá pede. E as coisas que o senhor se diz assim. Se não, se não, o caboclo. Do jeito de caboclo, se quiser que faz, não funciona. Tem que ser do jeito de se pai maior. Que jeito de pai maior, esse caboclo sabe qual que é. Sim. O senhor... é um caboclo quimbandeiro? Que vixe, se depende do que você se entende por se quimbanda, tá entendendo? Sim. Se tu não pode se comparar se quimbanda de caboclo se quimbanda de caveira. São mundos diferentes que vi. Se quimbanda de caveira, se quimbanda mundo de caveira. Chicaveira, chifio, chiguia principal de chifi, você está entendendo? Chiguia defendia chifio de culto chiquimbandeiro na lei de Exu. Chicabou que se deixa na quimbanda, vira na esquerda, se dentro da lei de Umbanda, você está entendendo? Se diferente essas coisas, filho. Mas chicabou que se quimbandeiro, se feiticeiro. Chicabou que se demiterra, se pandeia negra, se roda de chiquimbanda também. Se petulé, isso também se rodador. Depende da atividade do caboclo. Se caboclo, se vai fazer seu sentador. Esse acabou. Já teve algum inimigo que o senhor não conseguiu vencer sozinho? Se caboclo se viu, se ninguém se faz dar na sua gente, se pagar caboclo não é diferente. Mas porque se caboclo, se nunca se dá sozinho. Se caboclo se dá sempre gente com esses aliados espirituais que se tem. Se dentro de uma leite maior, se só não está sozinho. E se é mais fácil vencer as coisas. Porque se lá reina uma lei maior. Se daí de Oxalá, Chifio. Se não conhece lei de Oxalá, se lei de Oxalá, acho que é a força maior de todas. Se tudo que daqui é tipo força de Oxalá. Oxalá que se reina, acho que é uma força maior que tem em cima de todos. Aqui em Chicago não fica sozinho. Assim como se viu o Chacrinho da China, não fica sozinho também. Entendi. O senhor já sofreu um ataque de algum espírito que derrubou o senhor? Sim, ninguém vai te derrubar, Chicago, filho. Se atacar, se espírito te ataca, Chicaja, Chicaja de caridade, de qualquer entidade. Mas Chicaboclo, Chicaboclo que trabalha hoje numa leite de Umbanda, Chicaboclo tem que saber que essas coisas que vai acontecer com ele. Chifinho tem que estar preparado. E Chifinho tem que estar forte. Chifinho, nunca Chifinho tão baixo no chão. Não. Nunca Chifinho inteiro era Chifinho no chão. E se não pode Chifinho. Se cavalo que cai no chão, se pombinho de asa quebrada, você não pode se cair no chão. Ixi. Se deixa que se tá firme, porque se dentro de uma terra de lei de Umbanda, se tu tá se regido pela lei de Oxalá, é. E se tu não pode ser derrubado por outra lei inferior. Não pode. Isso não pode se acontecer. E se tu vê pessoas se tão baixo de descarrego, se fazer essas coisas. Mas isso é errado, Chifio. Isso não pode acontecer. Se menino se cair no chão, não se pode, Chifio. Se menino se cair no chão, como se caboclo se força para ajudar quem está precisando? Não pode acontecer isso. Como é isso, seu caboclo? Se caboclo tem muita força para se segurar, Chifio. Se força de Macaé, se força de Jurema, se força de Oxóssi, se força de Oxalá. Se caboclo se vivido em tribo, se comunidade com muita gente se um ajudando o outro, e assim o plano espiritual continua a achar a força de caboclo. A gente vai se seguindo sua jornada e se tirando suas coisas. Se nada se vai derrubar esse caboclo aqui. Se caboclo se tem muita força para derrubar. Se quer alguém que se derruba. Entendi. O caboclo anda sempre em par como a cabocla? Se caboclo se trabalha com as suas companheiras, assim como o chinelo velho se completa a velha. Se caboclo carrega assim, companheira assim. Isso é... Se cada chico, a pessoa se carrega seu cajal de guia, se viu. Se aqui se desce o caboclo, mas se não desce caboclo, se caboclo se faz presente. Se caboclo a Janaína se trabalha com se caboclo a teme dela. Você tá entendendo? Sim. Assim como o Jurema contra os caboclos. É assim como segue em diante, como vai por aí. Sim. Cada qual com seu... sua finalidade e... e seus caras de guia espiritual, viu? Sim. O seu caboclo? Deixa eu ver. Pode chamar lá, bicho. Esse nome Tremeterra aí, o que significa pro senhor? Tremeterra é segura de força. Se Xangô fala se Tremeterra, filho. Xangô fala se Tremeterra, filho. Caô. Sabe? Xangô se trovão, Xangô se pedreira. Xangô fala se Tremeterra. Xangô fala a terra treme. É. Se falava de Xangô. Se vem numa leite maior, se tem até aqueles reforços e determinação, se para qualquer fio que se carrega um caboclo, se tem ideia. É esse o caboclo. Acho sim, acho que é. Ô, seu caboclo, vê se o movimento, é o que eu ouço, de médiums com boa vontade, mas que não se dá o tempo de desenvolver a incorporação, e acaba ali passando uma ideia de um conceito ali. Isso se não se tem boa vontade, Chifio. Se o tempo se consegue te pegar, e se você determinar as coisas, se tu vai arrumar esse tempo para fazer suas coisas. Se por mais que seja corrida a sua vida, viu? Sabe? Sim. Se acabou que não tá no seu pé se exigindo 24 horas de você, de sua espiritualidade, viu? Se tu tiver organização e disciplina em sua vida, se tu vai conseguir conciliar as suas coisas. No mundo espiritual e na vida terrena, sua, para fazer nada que afete o outro. Às vezes, se menino está passando por um problema maior, que se te abale emocionalmente, se menino pode te parar para pensar um minuto. Mas não chegou no minuto, já tem que dar continuidade. Aquilo que fica parado, o poder é que viu. Esse acabou. Seu caboclo, o senhor está agindo aí na coordenação motora do menino, tanto que o dedo dele está travado numa posição. Deixa eu ver. As mãos, os dedos. Os dedos na mão. Deixa eu ver. Isso. Uhum, característica dos guias espirituais que estivessem neste menino. Uhum. Este menino é condicionado a fazer este movimento. Uhum. Este, sabe? Uhum. Este é a herança de este egrégora espiritual desse fio. Aí este caboclo, este com o tempo já vai perdendo essas coisas. Isso não se afeta em nada, já não sente na aparência e no julgamento de pessoa, viu? Certo. Nada se tem problema com isso. Mas, seu caboclo, qual que é a diferença entre uma pessoa estar incorporada e não estar? O que que ela sente quando ela está incorporada? É, filho, se pessoa quando está se afeta espiritualmente, para se receber seu guia espiritual. Se a pessoa se entrega, se a pessoa não se... é livre de medo. Se medo não existe mais. Se a pessoa, o que busca mais é o conhecimento, é a força espiritual para dentro da energia dela. Você está entendendo, filho? Uhum. Então que se abra, se de coração e se deixe vir essa luz para você. Que se caboclo traz a força de Oxóssi das Baldas. Se caboclo se vem em nome de Xangô e de Oxalá. Chicaboco é muito mais estupendo, desafio. Chicaboco vale muito mais que 5 minutos de diversão em qualquer lugar que tu queira fazer. É, realmente. Sim. É mesmo. Então, como a pessoa assim que não está incorporada faz para saber que ela não está incorporada? Sim, não pessoa se precisa fazer nada para fazer esse peito. Aí a chave de que não está incorporado. Já sabe, seu caboclo. Se tu tá se questionando, gente, se numa coisa muito difícil, filho. Uhum. Se sabe, filho. Se deixa tempo ao tempo. Se for pra chegar, se fazer incorporador. Uhum. E se de mediunidade, se de vários graus. É. Então assim que se vai fazer. Sim. O importante é se tu acreditar. Se for pouca a incorporação que tu tem com o seu guia espiritual. Sim. Se precisa, não precisa de caboclo estar aqui. Se menino, se você parar para... Se você chegar para ele de coração aberto e querer expor sua situação do fundo do seu coração para ele, se caboclo não precisa estar em terra. Ele se vai te auxiliar, o próprio pensamento e o caráter é a palavra boa dele. Certo. Você está entendendo? Sim. Então não é isso que a gente vai fazer a diferença. Porque cada pessoa que tem seu bom senso e conhecimento de poder auxiliar, já tem sua mediunidade, viu? Uhum. Basta ser uma palavra acolhedora que auxilie o caminho de outro. Que dê rumo e caminho, orientação e acolha a pessoa no seu sofrimento. Isso já se chama de mediunidade, menino. Seu caboclo, às vezes tem guia que diz assim: faz, depois você pensa se você está incorporado ou não. Se o guia fala, levanta a mão, você levanta a mão. Se o guia fala, senta, você senta. Se guia, se tu não se pode se ficar se questionando, se faz, se não se tem a vergonha de se fazer. Certo. Se começa a se dar valor, e se começa a valorizar o guia que se dá com você. Uhum. Se guia se levantar a mão, se guia que se quiser se dar para... Que fio, se tudo se praticando, se vai alcançando as coisas, tipo, você está entendendo? Se menino se travar, caboclo não pode trabalhar. É. Então se dá de liberdade para caboclo fazer isso que for. Sim. Quem dá seus ouvidos à pessoa que está do lado, ou se dá visão para as críticas do outro. Faça suas partes, faça suas coisas. Se não tem esse problema, faça sua parte que se caboclo está com você, viu? Reconhece essa força de Chicaboclo. E a energia de caboclo e quando chega. Chicaboclo, se fio se não balança tipo, que quer Chicaboclo estar aqui. Chicaboclo se faz a energia presente. Isso tudo acho que não é de graça, seu fio. Isso tudo aqui tem uma história, isso tudo aqui tem uma direção, você está entendendo? Se você está aqui hoje porque alguma coisa tem um propósito, viu? Sim. Você está entendendo? É. As coisas não são assim de graça. E nem tudo é uma mentira como as pessoas pensam que é. Nem tudo. Isso não. É. Mas, por exemplo, se eu chego aí agora e falo assim, eu sou o caboclo, treme terra. E aí o senhor está só do lado passando as ideias para mim. Eu posso falar que eu sou o senhor? Se depende de um pouco, é, porque eu não estou incorporando. Do caso da situação, achei que tu tá baixando. A gente não pode te falar uma coisa que a pessoa interpreta de outro jeito de errado. É. Se você pode te falar que se acabou com o sistema em terra, mesmo tu não tá tendo incorporado, mas se acabou com o sistema em terra, tá auxiliando o seu trabalho. Tá? Uhum. Pode? Se pode sim. Se por que se não? Porque você está trabalhando, se dentro daquela casa, se aquela casa tem lei de Oxalá, e se aquela casa tem lei de Oxalá, acabou com o sistema em terra de pisar nela. Ô, seu caboclo. Está entendendo? Então, é tão válido quanto estar incorporado quando o caboclo está do lado e ajudando. Rifio, se tem gente que se não te faz incorporado, se existe se benzedeira que se... Chega uma chingada, chega um galho de arroz na mão, você quer baixar um feitiço de você. É. Está entendendo? Sim. E se não faz te pessoa maior do que os outros? Que você tem que chegar, cada pessoa tem que ter o valor, menino. Então você acredite. Se tu for buscar ajuda naquela casa, se tu acredita na energia que aquela casa te faz, então aquilo te tem o valor, te viu. Ele tá te entendendo? Tem valor. Que não tem necessidade de chegar a boca pra andar, se cuspir no chão, pra te fazer curador de você. Não tem? Que não, xixi. Mas o caboclo não acha que seria uma mentira, por exemplo, se o senhor tá do lado eu falar que eu sou o senhor? Isso te depende da intenção que a pessoa tá fazendo isso. Está entendendo? Se a pessoa está fazendo isso, pra te engrandecer e falar que te recebe com entendi. Isso não é só com o caboclo. Se quem vai te passar vergonha, se quem vai te dormir com aquela de mentira, acha a pessoa que falou isso. É. Se a pessoa está em busca disso, isso só vai te afastar de guia dela. Ah lá. Isso não vai te fazer aproximar de caboclo. Há um problema aí. Então, se a pessoa te pense bem, e se a pessoa quer se realmente te ter te incorporação de um caboclo, que não é por esse lado que você vai alcançar, viu? Se começa a te acender no chão uma velhinha pequena desse tamanho e começa a te fazendo suas orações, se começa a ter contato com a natureza, com cachoeira, com as matas, se planta bastante e planta em sua casa, tipo. Essas coisas te faz te trazer para o mundo espiritual. O mais importante de tudo, filho, te dê um tempo para te desligar da sua vida e dos seus problemas. Que isso não é tão importante quanto a sua vida espiritual. Seus amigos espirituais não te abandonam por nada, filho. Esse é o caboclo. Sim, senhor. Eu sou caboclo, se a pessoa quer... Se caboclo chegar com uma dor, esse povo dele, o filho pegar pra caboclo. Vou pegar, sim, senhor. Se a pessoa quer melhorar a mediunidade dela para sentir mais o guia, o senhor receita algum tipo de banho especial? Xixi, daqui a pouco você pode te parar de banho para te fazer mediunidade. Ei, seu caboclo. Xixi, pega mais um bocado desse para se caboclo. Já tô. Xixi, menino, te deixou, senão vou te incomodar ali. Tá bom, vou pegar. Vou pegar primeiro o charuto, tá? Se acabou que você pode falar, chifio, pra te fazer mediunidade, você pode te tomar chibanho, seus banhos diariamente com chibanho de xamambaia, chipó caboclo, chifio. Banho de xamambaia? Chipó caboclo, xi. E tem uma lua certa pra colher? Xi, lua certa pra te colher, depende do que tu... A lua certa pra colher é aquela lua que está no seu coração de boa intenção. Se for te ficar seguindo te rega de boleto de outro, é. A gente não vai contar a lua certa, filho. A lua tá aqui. A gente não precisa estar lua, a gente basta estar sol, lua de noite, qualquer dia, hora. Rega de boleto. Se corrente de coração, acabou com a tende, a gente não é pela lua, filho. Acabou com o chatende devido à sua necessidade. E sua sinceridade espiritual. Ô, seu caboclo, que coisa boa a gente poder contar com vocês, né? Tipo, eu vou achar pra eu contar com esse caboclo aqui. Qualquer hora que seja. dar certo, seu caboclo? Deixa. Eu vou pedir para o senhor explicar uma coisa, enquanto isso eu vou buscar sua bebida. Já. Então explica para a gente, seu caboclo, como a gente faz para ser a Umbanda fora do terreiro também? Fio, Umbanda se não se dá peijo se nem o chão, fio. Umbanda se basta se acreditar, se chile maior. Se tu não precisa se depender se de terreiro de casual. Se tu pode ter Umbanda, se seus guias se te acompanha, se fio. Se tu não é só Umbanda, sim, dentro de terreiro. Se não precisa ter vergonha de si. Se tu não precisa se achar inferior às pessoas que estão tá dentro do material de Umbanda, fio. Se tem tanto valor quanto a pessoa que está lá e tem autoridade de máxima de um guerreiro, você também tem seu valor, fio. Porque você tem seus dias que te acompanham. E a gente, seu caboclo, que pratica Umbanda? Se menino, se você dá se falar assim de menino, se menino se faz suas coisas aqui. Se menino faz um monte de coisa aqui. E se caboclo se não se abandona, se caboclo, se chamar de caboclo, se caboclo se tá no chão. É. Aqui se chão de cajuá, se caboclo se faz se tornar sagrado esse chão, meu filho. Se caboclo, o menino se precisa levar na terra para se cruzar tudo isso. Se caboclo espiritualmente já está cruzando. Tá entendendo? Chicabu. Esse é o termo de terra. Então quando eu vou na Umbanda eu ajudo os outros. Mas daí lá em casa é duro às vezes. A pessoa pensa, como é que eu vou ajudar as pessoas na minha casa? Se fala uma coisa já me dá uma raiva. Como que a pessoa pratica a Umbanda fora do terreiro? Ei, Pedro. Se tu tá pensando que as pessoas que estão dentro da terreira acho que não tá cheio de problema, se tem muito problema essas pessoas também, viu? Agora, se você ficar virado só para seus problemas, se tu não vai acreditar em você, se tu é capaz de te ajudar as outras pessoas, viu? Se tu tem uma mão para te estender e puxar a pessoa, e se tu tem uma palavra para direcionar para a pessoa, tu vai poder ajudar. E seus guias espirituais vão até sempre com você para poder tratar daquele assunto que a pessoa precisa, viu? Não é porque a gente não é uma casa pintada de branca com um monte de rosa formosa que a gente não vai poder ajudar. Se tu pode ajudar sim, filho, se tu só tem que te acreditar, sabe? Acreditar na sua força espiritual, nos seus guias que te acompanham, menino. Aí tu vai fazer as coisas firmeza. Isso. As firmezas do jeito certo e as coisas boas pro teu. Se não tem te hora. Dia nem lugar para te praticar de caridade dentro da lei de Oxalá. Chifio. Seu caboclo. E seu caboclo, foi difícil para o senhor virar um caboclo de Umbanda? De caboclo? Se não foi de difícil não, porque de caboclo você está de braço aberto para baixar de Umbanda onde for, chifio. Sabe, chifio? De caboclo, se aqui se na terra tava bom, se depois de caboclo se foi, ficou bem, ó. Porque se caboclo agora faz parte de uma verdade, sim. De uma verdade concreta e sólida, viu? Que se dentro de lei de Oxalá. Caboclo faz a mesma coisa que se caboclo fazia aqui, se cultuando dentro de tipo, fazendo se ritual, só que se do lado espiritual. Se a mesma coisa se acontece, viu? Esses seus cultos que vocês falam, de Umbanda, de Jurema, de Catimbó, que se vem aqui, vem tudo de ancestralidade de caboclo, viu? E de caboclo que se cultuava isso, e que chame branco, pois, se na sua vida, você tá entendendo? É isso que acontece, viu? Sangue, a raça vermelha. É. Caboclo que não dá nome de raça, viu? Não dá? Por que caboclo? Que isso? Porque se ficar se denominando de raça, é se ficar fazendo divisão entre as pessoas, menino. Isso não se diz que é bom. Existe divisão de raça, se gera conflito entre os homens. Do mesmo jeito que Se o homem vermelho era cachado por homem branco, por causa de te dividão de branco, vermelho ou preto. Isso não pode te fazer do... Dentro de lei de Oxalá não existe essa diferença, menino. Oh, meu pai. Quando o senhor incorpora no... nesse médium específico, o senhor apaga ele? Gente, acabou que o seu mais forte que se tem, se dentro de incorporação de menino foi. Acabou que você faz presente aqui na força do menino, porque esse menino se entrega de corporação. Esse menino se abre, tipo, acabou que você vir na sua força mais, na sua natureza mais pura, de tá entendendo? Mas isso se não, se já não faz de noite para dia, te viu? Não faz o quê? Se de noite se para dia. Ah, se, sim, claro. Se tem. Acabou que chegar na sua força forte. E se viu, se já está acostumado a tomar suas pancadas para receber cabo, não tem problema, não. Acabou que esse daqui e não está te fazendo nenhum mal para menino. Esse menino acabou que sabe a dedicação. Acho que fosse a resistência aqui. Que cavalo se tem, você tá entendendo? Esse menino se tá aqui esforçado, esse menino grande missão espiritual na corrente se de um manda, filho. Você tá entendendo? Você não pode sair e virar as costas pra se ler de um manda. Que xixi não vai ficar bem de cabeção mesmo. Vai ficar esse conflito faltando alguma coisa no coração, que se vai ficar procurando, se procurando, se procurando, se procurando. E se não vai encontrar, se procurar em relacionamento, ou se procurar em trabalho, ou se procurar no dinheiro, ou se procurar em outra coisa material. Se o que vai estar voltando é a ligação com a vibração de Umbanda. Aí sim, se viu, vai te encontrar e vai ficar de equilíbrio. Seu caboclo, você está chegando perto do final? Como que o senhor sente o seu tempo, o aparelho? É, existe condição para mais uma hora? Se menino, se viu. Se acabou que você está em terra, você pode ficar assim mais um pouco, você não tem esse problema, você viu? Não tem. Se acabou que você sabe se já é hora, e se como você pode te falar? Esse é o tempo de seu aparelho, você viu? Se acabou que você ficar na terra, se deu a 3 horas em pé, você viu? Fica. Se lidando com ele, achei muito pior que isso, você viu? E que se espalha, achei espiritualidade, você não falou que isso era fácil, e se acabou que você está aqui para fazer trabalhador. Certo. Então, o senhor autoriza a gente ficar mais uma hora estudando com o senhor? Se pode ficar assim, sim, viu? Se não tem esse problema. Se viu, se é bem-vindo nesse cajuá. Se acabou que você gosta de fazer presença que fortalece toda essa corrente que menino tem aqui também. Seu caboclo, muito obrigado. Se acabou que você está sentado, não tem esse problema, não. Fico muito feliz, viu, do senhor ter me recebido. De estar colhendo esse conhecimento com o senhor nesse dia, viu? Esse é o vivo. Faz tempo que o senhor sabia que a gente ia fazer esse trabalho? Acabou que a gente não precisava de fazer tempo, gemendo sempre, viu? Acabou que a gente está aqui para qualquer trabalho que for feito. Mas acabou que a gente sabe. Porque esse fio passa. Não é necessariamente porque se vai se ter esse trabalho hoje. Esse fio passa de cada. Cada pouquinho do seu dia, nem que seja muito pequeno, e se dedicado à espiritualidade. Isso. Se corre atrás de ir na loja para te comprar uma velhinha, se vai no teu canto para te comprar um defumador, se sobrar 5 segundos para te fazer uma oração no seu casuar, independente dos problemas que ele tenha no seu dia, se fio está sempre conseguindo conciliar a sua espiritualidade com a sua vida, você está entendendo? Sim. E se para ficar pouco, é bom te fazer aqui sua presença, porque se Fio recebeu você, tinha prazer também trazer em sua casa. Oh, graças a Deus. Tá certo, seu caboclo. Dá uma mensagem então para esse momento final, para as pessoas que apreciam a entidade do caboclo treme terra e estão dispostas a fazer tudo o que é necessário para servir a espiritualidade de uma forma correta. Se a Chipichó está disposta a servir espiritualidade de uma forma correta, filho. Chipichó está no caminho certo. Chipichó vai em busca do seu serviço espiritual, vai em busca da sua força e da sua firmeza. Chipichó não pode te deixar levar que, por força de incorporação, por essas coisas. O caboclo existe independente de incorporação ou não, Chifio. Chifio, caboclo é uma coisa real que existe no plano astral e na linha de Umbanda, Chifio. E em muitos outros segmentos de culturas brasileiras que caboclo está. Então, caboclo é uma força maior que enviada por Jambi na lei de Oxalá. Na lei de Tupã, e na lei de Oxóssi também, tá entendendo? X, caboclo te dá a mata daqui. Caboclo fala em nome de toda essa mata. Caboclo está presente nesse caso lá. Caboclo está presente na cada vida de cada xixifio que te dá. Caboclo te diz, xixifio. Te pode te cultuar seu caboclo. Se tem gente que te não faz recebedor de caboclo, mas te tem sua fé firmada. Porque sabe que esse caboclo está acompanhando o xixifio. A gente pessoa não se médio, mas se vai em casa de um bar de caboclo trabalhar lá, o pessoal está sendo acompanhada por caboclo, filho. E se essas coisas te imagem, essas coisas te existem, é para as pessoas dar seguimento na sua crença espiritual, você está entendendo? Tá certo, seu caboclo. Muito obrigado e salve o caboclo treme terra. Deixa, filho, os caboclos também agradecem. Só presente aqui no caso lá. Esse caboclo. Seu caboclo, quando eu sou um menino que vou na religião, pratico, toda vez eu tô lá, mas minha vida não anda pra frente. É o caboclo que tá muito preguiçoso? Não me ajuda? Oxe, filho, a vida não é de caboclo, a vida é sua. Tá entendendo? Sim. Oxe, então não adianta se tu ficar colocando chicupa em caboclo. A vida é sua, tu toca a sua vida do jeito que tu quer. Agora, se tu virar as costas para a sua espiritualidade, isso não dá certo. Tu não pode te ocupar de caboclo, Exu. Bomba, gira o chupeto velho por causa das coisas que você carrega para você, filho. Ninguém te tem culpa dessas coisas, filho. Você tá entendendo? Sim. Como é que a gente faz para encontrar o equilíbrio do corpo, da alma e da mente num mundo tão conturbado igual o nosso, seu caboclo? Ixi, filho, vocês estão em busca de tanto encontrar tanta coisa aqui, filho, que vocês não estão encontrando muita coisa, não.